MC James. Don't touch ya dikke saheli yada poo. Don't touch ya dikke saheli yada poo. Udari chille mar baana. Fazer você dançar. perguntam por aí qual a maior referência em reggae. Todo mundo diz: Pancadão, Pancadão, Pancadão, Dança Sós. Impactante do Transa Som. lançamentos. Oh, nosso canal no YouTube. Pancadão Trança Som, a maior referência em reggae remix do Brasil. CD Telzinho Mix, volume 1. Máquina geradora de sucesso. De sucesso, de sucesso. Pancadão GD Som. Pancadão GD Som. Pancadão GD Som, a batida inconfundível do Reggae Remix. Se apaixonar na cama, o Google ela chama, te conhece. nosso canal no YouTube. Pancadão Transa Só. A maior referência em reggae remix do Brasil. Coming close. Acesse nosso canal no YouTube. Pancadão Transa Só. A maior referência em reggae remix do Brasil. Produções, produzindo sucessos em alta qualidade. Yeah. sucessos em alta qualidade. Exclusividades de Rio Grande, Piauí, para todo o Brasil. Luan, Ultra CDs. Valeu, meu irmão. O filme é passado, do ia acabar os novos. Antigamente nós trocando ideia e bolando os planos. Já carteira cheia e nós gastando. Tudo ia acabar, senão tá rolando. Me lembro antigamente, nós trocando ideia e rolando alto plano. Chega a carteira cheia e nós gastando. Cê nem me conhece, mas tá aqui. corre igual mim pra pros planos. Mal te entendo, cê tá invejando. Sou rico, tô jovem, sua mina me olhando. Mas você não entende, Deus tá no comando. E é por isso que tô sempre ganhando. Muita vitória, ele tá abençoando. Desde o começo eu tô te avisando. Nós era tomar só em realidade. Eu sei muito bem quem que é o de verdade. De McLaren, rolê na cidade. Teta baixado, fumaça no pax. Mandando elegante, estilo jogador. Nós é moleque novo, as naves do teu mundo. Deu volta nele, caputou. Queria ver a cara de quem duvidou. Eu falei pros meus manos. Sofrimento é passado, tudo ia acabar. Hoje nós tá folgando. Me lembra antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Já carteira cheia, nós gastamos. Exclusividade. Eu falei pro meu mano. Sofrimento é passado, tudo ia acabar. Hoje nós tá folgando. Me lembra antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Já carteira cheia, nós gastamos. Passa de jato, sapato, era o sonho com os gráficos topados. Guardar o duque brilhando, dentro só os aliados. Tocando sem fumo e sem preocupação com o jardim engatado. Tamo melhor do que imaginado. Contra a falsidade tô blindado. A jornada de fé eu tô com Deus. Verdadeiro do meu lado. Sofrimento no passado. Mas na feira no asfalto. Quem disse que não ia ver? Mas no palco vários show lotado. Pulso parecendo um aquário. Onde vamos ver é respeitado. Eu falei pros meus manos. Com fumo que é passado, do ia acabar. Hoje nós tá lutando. Me lembro antigamente nós trocando ideia e bolando dos planos. Hoje a carteira cheia e nós gastando. Sofrimento é passado, tudo ia acabar, se não tá folgando. Me lembro antigamente, nós trocando ideia e bolando alto plano. Chega a ter a X e nós gastando. Bancadão, bancadão, bancadão, transação.